chegando. Foi empurrando meu carrinho de piroca e chamando as molecadas, a garotada pra dizer: o quê? Chegou o provedor de pênis, de todos os formatos, de todos os tamanhos, pra usar na praia, na piscina e no banho. Chegou o poeteiro, pra chivar e puto, tentando furar olho e pegando só o bagulho. É o mal, que cresce todo dia, que te faz usar droga e cair na putaria. É o mal, é o mal. Apelido Satanás e Godoy é o sobrenome. Quando eu me aposentar, eu vou comprar um Opala preto, caixa de som potente e um disco do Wagner, um rifle automático e saio pela pista no meu automóvel, completando a minha lista. Um passeio inesquecível pela vizinhança, uma noite inesquecível pela vizinhança. O meu sonho é ter o quê? Uma casa bela em um lindo lugar e decorar toda ela, encher ela de arte, botar porta de ouro, comprar dinamite. E depois vem o estouro. Um quilo de porco moído no braço, 20 gramas de erva doce, sal, pimenta e ácido, pimenta calabresa pra dar um toque diferente. Bota na tripa, bota na brasa, faz um choripan pra gente. De segunda a sexta é bala nas escolas, sábado, sábado e domingo é só igreja, rock e cola. De segunda a sexta é bala nas escolas, sábado e domingo é só igreja, rock e coca. Dance potranca, dance com emoção, essa é a prefeitura te levando pro caixão. Dance potranca, dance com emoção, essa é a prefeitura te levando pro caixão. Toma!